4 registros, frequência 1 no registro decimal no 0, alternando o registro decimal 35, solicita direto. Recife 2590 até 9835, tá? 3815, boa noite. É.

2023, reporte estabilidade na estreita 3305. Boa noite, Golo 973, não precisa dar um retorno. Golo 973, autorizado a linha de colapso, 1, 70 graus, 8 metros. Autorizado a linha de colapso, 1, 2. 3305, solicita plana para o 045, cerca de 10 milhas no máximo. 3305, livre de desvio, repórter retornando para a Duna. Volta para o editor, 3305. Agora na denúncia, no centro Recife, frequência 2.5, ao término 2.5, 2.5, 2.5, ano 06. 3305, retornando para o Adiduna. Contato com a data, tudo para nível 360, é direto Leda. 360 é direto Leda, gol 197. Controle 3305 para o Adiduna. Adiduna 3305, pode ser estabilizado no localizador. Pode ser estabilizado no localizador, 3305. 173, melhor fazer aqui pequeno desvio pro 190 para informar aí. Quantas milhas como 973? 15 milhas. Certo. Já tem autorizado o pouso, visto no zero, ventura 60 graus, livre do vento. Livre pouso, já não no zero, 3305. Tem chuva sobre o campo, confirmo 3305. Se ventura 60 graus, não ajuda mais. Não, senhor, é só se chove sobre o campo. Não, negativo, no momento negativo chuva. Obrigado. Aparentemente está chovendo no setor da final, né? Está visual já no setor? Tá bom, afirmativo agora, mas é que a gente pegou a chuva assim na final, por isso que está querendo confirmar. Então tem um pouco de chuva ali no setor norte, provavelmente aí umas duas milhas da esquerda de aproximação, e ela vai circulando aí até próximo ao externo, acho, no máximo. Né? Tá ok, então. Até no momento do final 35. Controle Azul 4235. Controle Azul 4235. Azul 4235, desça para 410, que negar no 023. 410, com 23, 4235. 5, seu solo, o 08, táxi à direita, chamando o 2 decimal ao lado do solo. 2 decimal, direita. AU 4235 do Copará 2007, utilizado o sinal do procedimento da Sextway, reporte estabilizado no local de adoção. 2 UT, especialmente avisado, pode confirmar o ajuste? Elevado 023. 023, 423. O 4235 está na proa 235, 240, realizando a proa esquerda, desviou à direita da rota. Gente, eu posso fazer o 4235? Gente, vai informar o 4235. South America 230 is ready for departure, runway 10. American 230, clear to line up and take off runway 10. Wind, 190 degrees, 6 knots. They could line up and take off runway 10, American 230. 320 airborne at 32, call now, control 120, decimal 8. 120, decimal 8, American 230. American 230, the contact of the Gulf, climate 2340, moment departure. Climate 340, moment departure, American 230. Quase 4235, passou dele, melhor que o campo. Quase 4235, chama a frequência 118, desse modo, 1895, 4235, daqui a pouco. Azul 4235, estabilizado já o campo, boa noite. Azul 4235. Azul 4235, ciência, autorizado por pistão 0, né? Alto 190 graus, é 2 anéis. Autorizado por 190, 4235. American 230 needs to come right at the right turn to a heading of 010 for weather deviation. American 230, do you have conditions to fly heading 330? Okay, yeah, we need to come right to 010. 330 is going to put us right in the weather, American 230. Roger 010, how many miles? Oh, looks like it's going to be about 20 miles, American 220. 20 miles? 20. 20 miles. Roger, American 220. Thank you. Salvador, muito boa noite, é o voo 1888, está passando 230 para o 200. A gente está ajudando. 1888, oceano identificação, veio para vir chegada a Bonf, para 4 mil pés, registro 023. Chegada a Alfonso, 4.000 pés, 10023, voo